Eu prossegui via pátio 3 até a portão 05 do pátio 1. O 3305 confirmando, vai prosseguir via Quilo, pátio 3 até o portão 05. Via Quilo, pátio 3 até o portão 05, cuidado, está no 3305. Controle Salvador, muito boa noite. Então, 3600, tem informação alfa, placa 190-150. Então, 3600, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Esse mantém o nível 050, o ajuste no 04. 050 com 1014, então, 3600, número 1? Ativo, número 1, 3600. Para autorizar então, a gente voa na proa do Simbra, tá 3600, tá tudo completamente visual. Tá 3600, autorizado, vale ITAP. ITAP na proa 3600. Solo, o 6224 Oceano, remota 3, puxa seu aumento. Autorizado, Oceano 6224, chama pronto para o táxi. Cabaré táxi. Salvador, boa noite, Webjet 5837 da Alfa. Webjet 5837, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste é no 03. Para 4.000 com 3, Bonf é a chegada, obrigado. Boa noite, está 3305, gentileza, cópia para Recife, nível de voo 330. Manda o TAM 3305, Recife. É o TAM 3305, Recife. TAM 3305, autorizado Recife, o nível 330, via Outro Whisk 58. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 1-19-8, aciona 5023. Autorizado 330, lá para Recife, vai pela PV 58. Decolada 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju é a saída. 195 controle, 5023 é o transponder, tá? 3305. Confirmando o controle, 119.8. 198, ah, é, tá certo. Obrigado, tá? 3305. Chama pronto no portão 05, 3305. Chama pronto no 05, 3305. O táxi Wilson é 6224, com campeão de 92, 2 horas, alterna Salvador. Xané 6224, autorizado táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-18-6, o ajuste no 0-1-3. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, no 0-1-3, da nossa escuta. Após, obrigado, boa noite. Autorizado LS, reporte no localizador. Reportará 36000, estabilizado. Jet 5837, apenas para informação, está uno, está uma milha e meia à direita da Starbonce. Obrigado pela informação. Confirma o número para o pouso da gente, do 5723. Confirme a aeronave que chamou o controle. 5723, confirma o número do pouso. Jet 5837, confirme. Afirmativo, é o 5837, por gentileza, o número do nosso, da aproximação do nosso. É o número 2, o Webjet 5837. Obrigado. Ah, pode acelerar, capitão. Aí é 10. Ocean é 6224, próximo do perdão, no 0, pronto. Ocean é 6224, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 120 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 6224. Passando Duna, interceptando o localizador, TAN 3600. TAN 3600, a 4 milhas de marcador externo, completo final, chame a torre, 986. 986, obrigado, uma boa noite. Jet 5837, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 093, autorizado LS X-Ray da pista na 0, reporte no localizador. Para 2000, chamarei localizador, obrigado, Webjet 5837. 3600, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, não no 0. 3600, prossegue. Puxa, né, 6224, decola 5198 agora, tem um bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, Xenem 6224, perfil da PUCA. Xenem 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 190. Conforme autorizado, 190, se puder voar Jambo da presente. Autorizado Jambo, Xenem 6224. Jambo, obrigado, 6224. 136-00, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso no 10-36-00. Controle de Amador, boa noite, leve 5796 na Mari, 150 é o nível, alfa informação. Objeto 5797, correção 5796, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 4. Mari 050, no 0 no 4, indicou 5796. Objeto 5837, localizador. Objeto 5837, 4 milímetros marcador externo, completo final, chama a torre no 986. Obrigado, bom serviço. 600. 7, localizador. Web 5837, boa noite, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Chamarei. Salvador Approach, boa noite, Epic Gal 019 across level 1 NFR, down 150, to Alagoinha, should information on. Air Portugal 019, Scoca identity, de bom seu arrival, descendimento em 4000 feet, altimeter 1013. 4000 feet, direction 1013, bom for arrival, Epic Gal 019. Passando externo, baixado e travado, Webjet 5837. Webjet 5837, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 0,7 nós. Leve pouso, Webjet 5837. Webjet 5837 no solo aos 0100, libera à direita, chama ao solo 121-9. 29, obrigado. Solo. Boa noite, Web. 5837. Livrou. Webjet 5837, boa noite, táxi via Alfa e Kilo, a terra remota 05 do Pátio 3. Alfa Kilo para a remota 05, obrigado. Tá, 3305, tá no gate 5, desliga acionamento. Autorizado, portão 05, chama pronto para o táxi, o TAN 3305. Chamaremos, táxi TAN 3305. Na minha referência 2013? Negativo, o date mantém 050. Ok. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou 1805, está cruzando 190 para 150, cliente da Alfa. 1805, essa é a identificação autorizada de chegada à Mari. Date mantém o nível 060, ajuste no 03. Autorizado a chegada à Mari para o 060, ajuste no 03 para o voo 1805. Objeto 5796, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 050, limite ao localizador. Vetoração 050 à direita, limitado ao localizador. Objeto 5796, desce.